across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Well, babe, can you hear me now? The change. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 12 de julho de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. E a gente já começa com a nossa campanha para reverter o jogo e trazer Neil Young para o palco do SWU. Participe do Ronquinha pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Por falar em lua, Alcir, tem uma muito linda sobre a gente nesse exato instante. É só olhar para cima e torcer para que não exista alguma nuvem no meio do caminho. Mas ela está lá. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Ronca. Oi FM. Thank you. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Oh, yeah. E como está, inclusive, nossa audiência em Salvador? Diretamente do computador de Vanessa Lee, ela informa que show de bola esse início do programa, hein? Combinou com essa noite fresca de céu limpo em Salvador. Que emoção, meu amigo. Herbie Hancock ao fundo. Semana passada um ouvinte participou do programa, coisa que inclusive você deve fazer, estamos ao vivo até meia-noite, deve fazer pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Alcir, não tem uma super terça aí não, uma série B pra gente assistir? Ficar de butuca ligada? Não? Tá difícil? Qual é a parada aí dessa televisão? Hoje é o quê? São Caetano e Asa, cara, mega clássico do futebol brasileiro, é hoje? Canal 17, sessão encerrando. Que momento, hein? Vamos ligar aí, 4004-2888. E adquirir a próxima. Vamos adquirir a próxima, você. Ainda não? Mas o e-mail para sua participação é roncaronca@oifm.com.br. Semana passada, um ouvinte esteve com a gente. Cabeleira altíssima, querendo saber de uma música que nós mostramos há muito tempo mesmo. Que foi um presente do Fred 04, do Mundo Livre. Uma gravação que eles fizeram, a coisa não foi pra rua, não foi pra disco. E o camarada ficou doido atrás dessa música, procurou, deu com os burros na água, porque ela não existe fisicamente, na internet também é problemático encontrar essa música. E nós vamos ouvir agora. J. Browse. Ronca, ronca. Oi, FM. Segure-se na rede que lá vai meu cabo a net. Na sua estreita banda vai esborrar conexão. Meu conteúdo quente vai queimar seu disco virgem, gravando lindo arquivo no seu coração.

sense you get, Mr. Big Tiff. There's more sense you get when if you afford the food, yeah. When if you afford the food, them go they throw a big party. Billion, billion, billion, billion, billionaire party. Government official fee get 50 houses. And the people no get where to stay. There's more sense be that, Mr. Big Tiff. Now this sense where they rule us for Africa be that. Now this sense of Mr. Big Tiff. Make them they chop, forget to belly fool. Forget batter, batter, like a bushman. Like a bushman, yeah, like a bushman, like a bushman, like a bushman, one caller, caller, one caller, caller, yeah, oh, yoku, yoku. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. Oi, FM. Ronca, ronca. E aí, pessoal do Ronca Ronca. Aqui é o Marcelo, da Oficina Radiofônica. Eu tô aqui com os alunos da Escola Napion e a gente vai responder aquela pergunta que vocês fizeram no programa, né? Onde fica Napion? Fica entre Ramos e a Favela da Maré. A entrada fica mais ou menos na entrada da ilha. Na entrada da ilha. Então, uma boa localização é na ilha. Da Ilha do Governador. Né? E é bem perto também da Avenida Brasil. Fica colado a Avenida Brasil. Isso. A Brasil é amarelo. Agora, a Maré, na verdade, ela faz. A Ramos faz parte da Maré ou não? Não. Não. São dois bairros diferentes. Isso. E vocês moram na Maré ou. Onde vocês moram? Eu moro em Ramos, perto da Praia de Piscinão. Da Praia de Piscinão. Mais alguém mora em Ramos aqui? Eu moro em Ramos. Também. Esse é o Marcelo, nosso ouvinte de toda terça-feira com a turma dele de rádio, da Escola Napion. Toda terça-feira, a rapaziada cabeleira altíssima sintonizada na UFM. E recentemente, ainda no tempo do nosso ex-colega Nandão aqui, nós falamos da Escola Napion e do trabalho que o Marcelo faz com rádio, com essa rapaziada da Maré de Ramos ali, da Avenida Brasil, da Ilha do Governador, a Ilha do Amor, do Selvagem, o Prof. Selvagem. E o Nandão perguntou, mas onde fica a Escola Napion? Então eles se sentiram totalmente obrigados a comunicar à nação ronqueira onde fica a Escola Napion. Então todo mundo já sabe exatamente onde fica essa rapaziada que toda terça-feira está sintonizada na UFM. Marcelo, fica aí, hein, maluco, e a turma também. E aqui ao fundo, o Sean Kuti, Filho do Homem, do Fela Kuti, seu novíssimo disco. Diga lá, Alcir, pode dizer. Ah, sim, sim. Esse é um vinil duplo espetacular, recentemente lançado. E como a gente disse aqui fartamente, o disco foi gravado no Rio de Janeiro, com produção do Brian Eno. E o interessante é que na contracapa eles dão as informações, Brian Eno, produção adicional do Godwin Log, que esteve aqui. E adicional, a gravação adicional e mixagem no New Air Studios em Londres. Ou seja, eles não passam a informação principal do disco, que tem apenas no encarte, gravado na Companhia dos Técnicos, Rio de Janeiro, Brasil. Meus amigos do Clã Kuti, vocês têm que tirar o disco da praça e colocar essa informação na contracapa. Gravado na Companhia dos Técnicos, Rio de Janeiro, Brasil. Aí depois vem gravação adicional, a mixagem no New Air Studios em Londres. Pisaram na bola violentamente, mas o disco é uma coisa de doido. Vinil duplo, como eu disse. São quatro lados, cada lado com duas músicas. Bota de novo aí o filho do homem, por favor. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Já que falamos do nosso ex-colega Alcir, tem ele aí? É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. É isso, Fernandão. Você tem que me tratar com muito carinho mesmo, que o meu bujãozinho tá vazio pra Meirelles. E outro ouvinte nosso de toda terça-feira, o Jefferson Guerra, de Monte Moro, em São Paulo, manda a seguinte mensagem: Maurício, você me fez o cara mais feliz desse mundo, rapaz. A abertura do programa já foi de pirar com o Neil Young. Agora, com esse som do Mundo Livre, Meia Noite já subiu ao mais alto grau de satisfação. E a revolução continua. Queremos Neil Young cantando sem a queima de árvores, né? As coitadinhas não merecem pagar por isso. Até Jefferson Guerra, de Monte Moro, São Paulo. Mas a história que brotou aqui terça-feira passada foi exatamente uma represália, vamos dizer, ao fato inconstitucional do Neil Young estar num festival de música do tamanho do SWU para palestrar apenas. Então a rapaziada incendiária do Ronca Ronca deu ideia que a gente taque fogo em cada árvore que cruzar o nosso caminho. A campanha está na rua, então depende muito de como essa tabelinha com o Neil Young vai progredir. Mas como disse o Jefferson, é bom a gente segurar e proteger um pouquinho as árvores. Se lá pro dia 10, 7 de novembro, o festival acontece 12, 13 e 14, as coisas não tomarem o rumo que a gente quer, aí sim os grupos incendiários Ronca ficarão totalmente incontroláveis. O que mais, ou seja, alguma coisa aí na pauta ou não? Tranquilo? Semana passada eu mostrei a nova edição do Red Hot, projeto Red Hot. Cacetada, quase que é o tudo aqui. É o segundo disco voltado à música brasileira, Red Hot in Rio, volume 2, que sonorizou, está sonorizando o Ronquinha dessa semana. E nós mostramos semana passada uma parte desse disco e eu ameacei mostrar o Beirute com o Leãozinho do Caetano e não toquei. Gosto de ficar ao sol, Leozinho. consegue entrar no mar. Mas o meu tiver leozinho, caminhando só no sol. Gosto muito de você, leozinho. Paga de ser triste, ser leozinho. O meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Tire leão, raio da manhã, arrastando meu leão como imã. O meu coração é só pai de toda cor. Quando a ilha dura pele a de você e entrar numa. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que tu presta atenção no trânsito assim. Very, very good group from San Francisco, The Canned Heat. Ronca Ronca. Our first number this afternoon, we'd like to do our new single, Record for Liberty. Little Mississippi noise, rolling and tumbling. Tried the whole night long. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Muito bem, fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha. Pastelzinho tá. Agora, hein? Aí ao fundo, The Kills, em seu mais recente disco já lançado no Brasil, intitulado Blood Pressures. E que, provavelmente, semana que vem, nós vamos colocar uma promoção cabeleira altíssima com esse disco no Ronquinho. Situação interessante, toda a época do ano, por volta dessa semana, dia 10, 11, 12, a gente relembra a situação. E é óbvio que todo mundo entende que é preciso a gente encher linguiça. Ou seja, numa linguagem mais atual, a gente precisa gerar e criar conteúdo. A jornal, televisão, rádio, FM, outros colegas. Enfim, a mídia precisa de assunto para a roda girar. Que dia é hoje, Alcir? Dia 10. 12. Tô falando que meu bujão tá vazio, cara. Você não tá acreditando? Dia 12 é pior ainda, porque a situação é a seguinte. Amanhã comemora-se, entre ásperas, o Dia mundial do rock. Tá ligado? O FM caiu de boca forte nesse marketing. E a situação, como eu disse, que a gente sempre repete aqui anualmente, por volta do dia 10, 11, 12, é que o Dia Mundial do Rock não existe. Não existe nenhum país além do Brasil que comemore o Dia Mundial do Rock. Isso é uma invenção de uma colega nossa, de uma rádio paulista, que criou um conteúdo, gerou uma ideia, encheu a linguiça e criou o Dia Mundial do Rock. E pior, ligado ao Live Aid, que aconteceu dia 13 de julho de 1985, aquele mega evento internacional criado pelo Bob Geldof, que virou Prêmio Nobel da Paz, enfim, ganhou todas as medalhinhas, um caboclinho fio desencapado. Então ele criou o Live Aid e os nossos colegas pegaram o evento para marcar o Dia Mundial do Rock. Então muita gente pergunta sempre, inclusive o pessoal da UFM, como que o Ronquinha vai celebrar o Dia Mundial do Rock? Não vai celebrar o Dia Mundial do Rock, porque toda terça é dia de rock no Ronca Ronca. A gente não precisa criar um artifício para tocar, por exemplo, The Kills. Então, como também estamos aqui para esclarecer determinadas dúvidas, o Dia Mundial do Rock, como eu disse, não existe. É uma criação brasileira e só lembrado e comemorado dentro das fronteiras brazuquinhas. Agora, é preciso gerar conteúdo, ideia, assunto, e-mail, bababá, bebê. Então, quem quiser comemorar, fique à vontade. Então, Alcir, como hoje é véspera do Dia Mundial do Rock, vamos então entrar nessa canoa não furada, essa canoa do rock, e vamos tocar um rock. Ronca, ronca. Oi, FM. Shake it right, babe. Ever since you put me down. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Hello everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronca Ronca from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Ronca Ronca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Uruguai 1-0 no México, hein? Pô, que beleza, hein? A família essa hora tá subindo pelas paredes. Alcir, quantos minutos para a gente subir a Bolívia? 5? Tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, a gente já mostrou a rapaziada da rádio na Pion e o nosso ouvinte Guto, que é mineiro de Belo Horizonte, morou em Recife e hoje montou a barraquinha em Campina Grande, na Paraíba, ele enviou uma comunicação muito interessante para a gente. Vamos ouvir primeiro, Alcir, depois a gente dá um segue-segue. Manda aí. Salve, Malvol. Salve, nação ronqueira. Aqui quem tá falando é o Guto, mais um ouvinte de cabeleira alta, como sempre. Passando só para deixar aí um alô, uma saudação, um abraço para todo mundo e falar que eu tô sempre ligado no Ronquinha. Um abraço, parceiro. Salve, salve. Cheers. Vem de novo com o Guto. Vem de novo, por favor. Salve, Malvol. Salve, nação ronqueira. Aqui quem tá falando é o Guto, mais um ouvinte. De cabeleira alta, como sempre. Passando só pra deixar aí um alô, uma saudação, um abraço pra todo mundo e falar que eu tô sempre ligado no Ronquinha. Um abraço, parceiro. Salve, salve. Cheers. É isso aí. Esse é o Guto Mineiro de Belo Horizonte. Morou em Recife e hoje montou a barraca em Campina Grande. Então o Guto iniciou o seguinte, a ouvinheta. Ouvinheta, traduzindo, a vinheta do ouvinte. Então a gente vai receber durante essa semana algumas participações parecidas com a do Guto, mas que pelo menos mantém a qualidade de áudio dele. Hein, Alcir? Você que segura a rédea sonora do Ronca Ronca, tem que ter pelo menos essa pegadinha dele aí. Põe de novo pra rapaziada se ligar, prestar atenção no áudio da criança. Salve, Malvol. Aí. Salve, nação ronqueira. Aqui quem tá falando é o Guto. Aí. Mais um ouvinte de cabeleira alta, como sempre. Tu passando pede. Só pra deixar aí um alô, uma saudação, um abraço pra todo mundo e falar que eu tô sempre ligado no Ronquinha. Um abraço, parceiro. Salve, salve. Então cheers. Isso aí, cheers também. Cheers, fofinha. Você pode aproveitar essa primeira ouvinheta para mandar uma mensagem, um beijo especial pra sua mãe que vai fazer aniversário, pra sua namorada, pro padeiro, pra quem tá devendo um dinheiro, né? Armar um esquema pra SWU, mandar um alô para alguém de Maceió ou para outro de Porto Alegre. Então, mande o seu som para o roncaronca@oifm.com.br. É MP3, né? O nome da bagaça é MP3. É mole gravar isso, né? Então, como o áudio dele veio muito tranquilamente, levezinho, lindo, limpinho. Então, a história é essa. Terça-feira que vem, a gente vai colocar no ar outras ouvinhetas. Que momento, hein, cara? E muita gente perguntando se o Brian Eno esteve com o Sean Cucci no Rio de Janeiro, na companhia dos técnicos no Rio de Janeiro. Não, ele não veio. Ele foi lá no castelinho dele em Londres, recebeu o material e fez... deu o acabamento que ele sabe fazer como ninguém. O Brian Eno é um gêniozinho do estúdio. E eu tenho a impressão, e nossa audiência pode consertar a informação, aliás, pode consertar todas as batatadas que a gente joga ao ar, que o Brian Eno nunca esteve no Brasil e é um cidadão que pode ser sequestrado por uma brigada do Ronca Ronca para vir para cá só para tomar um cafezinho, comer um pastel, um caldo de cana aqui na esquina e de repente passar aqui pela UFM para trocar de figurinha, né? Ronca, ronca. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant. Quantos minutos pra Bolívia, você? Zereta? Então, Eugeninho fica pra depois, né? Então vai, aperta aí, por favor. Olá, ouvintes da UFM. Aqui é Janda Silva e eu tô ouvindo o programa, nesse momento, Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na UFM. Alô, galera da Oi FM, aqui Gerson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa. Oi FM. You asked me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. Better move on. I can't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's my girl. Go. Now I'm getting mighty mad. You asked me to give up the only love I've ever had. Maybe I would, oh, but I love her so. Never gonna let her go. You better move on. Salve, grande Maurício Valadares, ronca ronca. Quem tá falando aqui é o Lobato, do Rapa. Maurício, grande abraço, parabéns pelo programa Ronca Ronca, sempre bons sons. Esperamos um convite aí pra estar aí um dia com você, participando do programa também. É isso aí, um salve. Isso aqui não se aprende no livro, fazendo ao vivo. Positivo. Like this. Nome, Maurício, sobrenome, Anag, endereço, Lapa, yeah. Putz, esqueci o CEP. Profissão, defendo os trocados fazendo rap. Assine aqui na linha, o melhor em português, desde Pero Vaz Caminho. E manda isolado nesse cubículo, lembro que minha mãe dizia: seu rapper não vai melhorar em nada o seu currículo. Mas eu evito andar em círculos, tento completar os ciclos. Assumo todos os discos, de volta aos tempos da disco. Os embalos do sábado à noite agora vão rolar. O ano inteiro. Muito trabalho, pouco dinheiro. Freestyle de baile em baile no style do Tony maneiro. Via Láctea, terceiro mundo, Brasil, Rio de Janeiro. Moleque se destaca no cenário. Marquei no calendário, o novo fuso horário. Ajustem seus relógios para a nova era. Auri Marechal entrando na atmosfera, trazendo o segredo guardado por mais de 27 gerações. Muito mais antigo, que é a mais antiga das profissões. Se prolifera pelo ar causando alucinações. Sem mais delongas, senhoras e senhores, voo dos dragões. Trazendo a cura pros doentes, a razão pros descrentes e a fé pros dementes. O MC é um atleta que só completa sua meta quando afeta o subconsciente. Quando a rimática e a cinemática se fundem, estilos não se confundem sob nenhum aspecto. Intelectuais não se conformam com o meu intelecto. Fazer o quê, né? Se houvessem dois marechais e dois auris, seria o fim dos demais MCs. Táticas, rimáticas, cinemáticas, práticas, ninjas, discípulos de Bruce Lee. O voo dos dragões. Yeah. O incomparável, primeiro e único super-herói de Niterói em contrato com a Marvel. Sinta-se bem, sim, com Forbes e ser razoável. Nem mais Capitão Planeta mantém um clima estável. Meteorologistas, sedemilistas. E o mais provável é o Ninho. Lonis. Sua mais nova coleção de quadrinhos contém minhas linhas vizinhas. Hey, Bobby, Alex Kidd em terra de Shinobi. Cobre a revanche que tinhas como hobby. Lunch. What? Seu Toby. Big Mac ou Big Bobby. Sly ou Robbie. Conexa Mob. Bobby Pai. Tente em lobby o barato sai caro. Kobe Bryant chuta no ar. Danny. Posse no rebote ofensivo. Mantém a média de primeira em cima. Que permaneça vivo na rima. Privo minha prima Beia. Certas ocasiões, decisões na odisseia. Multidões, Zé Comey, Catatau. Conceda-nos um segundo de suas atenções. Aori, Marechal e suas canções. A epopeia. O voo dos dragões. Tivessem dois marechais e dois auris. Seria o fim dos demais MCs. Táticas, rimáticas, cinemáticas, práticas, ninjas, discípulos de Bruce Lee. O voo dos dragões. DJ Castro. Hip Hop Elite. Zé Bonitinho. Hip Hop Elite. DJ Juan. Hip Hop Elite. Hip Hop Elite. 7-3. Hip Hop Elite. Speed Freaks. Black Alien. Hip Marcelo Hop D2. Elite. Hip Hop Elite. Mahal. Hip Hop Elite. Damian. Urbano. Hip Hop Elite. Hip Hop Elite. DJ Rodrigues. Gralha. Hip Hop Jackson. Elite. Jackson. Qual é a tuca? Tá ligado no programa. Maurício Valadares, aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Nevaman Andiridum, Kirlibia Sazzidr, Rekat Nakal, Amar Hukil, Rehazer, Fkan Nakuter, Rehadidau Mushin Ujay. Niana. Na. نقال مرهوك ارهي غازرف كان نقوتر ارهي غديدة ومشانو جي نايمانا نايمانا نانا نايمانا نايمانا نايمانا نايمانا نايمانا تطوين نوان تطوين نوان يفسن نوان يفسن نوان نايمانا Ronca, ronca. Nada melhor que a turma Tuareg, cabeleira altíssima do Tinari Wayne, com todos os passaportes, devem ser uns 48 passaportes devidamente carimbados para o Brasa, agora em agosto, Rio e São Paulo. Simone de Belo Horizonte, totalmente conectada ao FM Ronca Ronca. O Cristiano diz que está com muito soninho, acordou às 5 horas da manhã e pede que a gente coloque um palitinho no zoio dele. Porra, Cristiano, não tá dando não, cara. O Saulo, olha que interessante isso aqui, hein, rapaz. O Saulo Batista. Maurício, tô aqui em Campinas te ouvindo, manda um abraço. Me chamo Saulo Batista e meu filho Maximus, que também te ouve. Que espetáculo, né, rapaz? Saulo e Máximos, saudações das mais calientes da UFM do Ronca Ronca para Campinas. Charles Porto de Maceió, também sempre ligado no Ronquinha na Oi FM. É, salve Moval, salve, salve, super terça. Hoje o Ronquinha está sonorizando Uruguai 1, México 0. Esse ainda é o placar. Aliás, hoje é super terça, já teve Asa perdendo, já teve o meu Asa dele perdendo para o São Caetano pela segundona. O Nil arregaçando no Ronca Ronca e a Celeste em campo. Que momento! Mande um abraço para a Vanessa Lee em Salvador. Diz a ela que chove em Maceió e está fazendo um friozinho. Que espetáculo, hein? Friozinho em Maceió. O Anderson Eustáquio também coladinho. Ronca Ronca, Carlos Magno, Leonardo Coelho. Pede um artista uruguaio, Gutenberg Fonseca. Malval, é sempre muito bom ouvir músicas de ícones de nosso país na voz de bandas consagradas ou não. E não tão consagradas, pois mostra o quanto nossa música é reconhecida no seu teor e valor. E sem contar que Beirute, nossa, é muito bom, estou saciado. Nós ouvimos o Leãozinho do Caetano na interpretação do Beirute, caso você tenha saído nesse exato instante de trás da moita. Leãozinho com Beirute pertence ao segundo volume da música brasileira do mega projeto Red and Hot. Aí ele fala: valeu Gutenberg, ex-Honório Gurgel, ex-Rocha Miranda e atual Praça Seca. Gutenberg, você pode fazer uma camiseta, hein, cara? Gutenberg, ex-Honório Gurgel, ex-Rocha Miranda e atual Praça Seca. Que espetáculo, cara. Mas isso aí é muito bom. Tinari Wayne. Tem a vinhetinha aí? Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte: tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM. Vamos que vamos. Bernadão vai subir no palco com essa turma dos Tuaregs. E é gol do Uruguai? Não, quase. Circo, falar na rapaziada que saiu de trás da moita nesse instante, vamos relembrar a ouvinheta, a primeira ouvinheta do programa, com o Guto, ex-morador de Belo Horizonte, também de Recife, hoje em Campina Grande. Terça-feira que vem nós vamos mostrar outras mensagens dos nossos ouvintes através de áudios que nós vamos receber durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Então mande um recado, cobre um dinheiro, um beijo para a namorada, para a mãe, para o avô. Participe do programa. Nós estamos rasgando o brasa e levando o som da OFM do Ronca Ronca para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br, para o seu rádio em frequência modulada. OFM BH Belo Horizonte 94.1, Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Então participe, como o Guto fez. Tem ele aí na agulha? Salve, Malvão. Salve, nação ronqueira. Aqui quem tá falando é o Guto, mais um ouvinte de cabeleira alta, como sempre. Isso. Passando só pra deixar aí um alô, uma saudação, um abraço pra todo mundo e falar que eu tô sempre ligado no Ronquinha. Um abraço, parceiro. Salve, salve. Cheers. Então parta, evidentemente, para outras pautas também e envie seu áudio para roncaronca@oifm.com.br. Terça-feira que vem a gente desova a fornada inteira. Por falar em fornada, lembrando que o Flying Lotus, que a gente vem mostrando loucamente desde que ele apareceu, confirmou hoje apresentações em São Paulo, no Sesc Araraquara e no Sesc Belenzinho, dia 19 no Sesc Araraquara e dia 20 de agosto, agora, amanhã praticamente, no Sesc Belenzinho, a chegada do Flying Lotus ao Brasa. Ou seja, com essa quantidade de show que a gente tem pela frente, o Brasil virou mesmo uma parte da América do Norte, da Europa, do Japão, porque todo mundo passa por aqui já há algum tempo. Então, há vacinas, ainda não veio, mas virá daqui a um mês, dois meses no máximo. É alguém de dub virá, alguém de música eletrônica, como o Flying Lotus, também virá. Enfim, o Brasil definitivamente... E é o poder da economia, do dinheiro, o dólar, bababá, bebê, bibi. E por mais que possa parecer estranho, público no Brasil para pagar esses preços assassinos que os produtores enfiam goela abaixo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, hein? Ronca, ronca. Oi, FM. Jump. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. É isso aí, Otinho, tô mandando, cara. E peguei um pouquinho antes de entrar esse solo descomunal do Roddy Frame, do Aster Camera, nessa versão de Jump do Van Halen. Olha o que essa criança faz, meu amigo. Deve ter dado muito orgulho ao próprio Ed Van Halen. Dezenas de e-mails muito longos que durante a semana eu vou responder, ou pelo menos vou colocar no ar no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, a nossa audiência participando de vários temas que a gente tem levantado aqui. Estamos ao vivo até meia-noite, desde 10 horas, hein, gente boa? Olha ele aí, Roddy Frame. E se o Ed Van Halen tem orgulho desse solo, eu tenho muito orgulho desse disco. Essa é a versão nacional do segundo disco do Aster Camera, disco produzido pelo Mark Knopfler, do Dire Straits, um disco lançado em 1986, e que tem originalmente 8 músicas, 4 de um lado, consequentemente 4 do outro lado. E aí o que aconteceu mais ou menos nessa época? Antes até, quando Jump saiu como lado B de um compacto do Aster Camera, eu cheguei na Warner e falei: meu amigo, a gente tem que botar Jump no vinil, no álbum cheio. E a Warner recebeu muito bem a ideia e colocou a música abrindo o disco. Só existe no planeta Jump num álbum do Aster Camera na edição brasileira do disco. Não existe em nenhum outro lugar. E honra seja feita, é um trabalhinho, vamos dizer, do Ronquinho. As mensagens abundam, pode? As mensagens chegam em quantidade linda e muitos dos ouvintes já estão na campanha ou vinheta. Por exemplo, pau no burro, você. Aí, voltando à fita. Essa aí é para você, Maurício. Parabéns por esse programa maravilhoso. Aqui é Edivaldo Amorim, falando de São José dos Campos, São Paulo. Aí, pessoal de cabeleira alta, um grande abraço para vocês. Valeu! Que situação, hein, meu amigo? Então é mais ou menos isso que a gente vai começar a colocar de forma mais numerosa terça-feira que vem. Abrimos hoje com Guto, a primeira, o vinheta. Alcir, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Muitos, é? Muitos, é. Tá bom, obrigado. Como eu disse, muita gente participando do programa. André Rosa, o Xará Maurício. Então, se você encontrar essa edição brasileira do álbum do Aster Camera, leve para casa, porque vai custar baratinho, porque certamente as pessoas não dão o valor que ele tem pela inclusão do Jump. Agora lá fora vale um dinheiro esse disco. Tem o Pederneiras aí, cara. O Pederneiras foi muito pedido pela nossa audiência hoje, ou seja, muito, muito, muito mesmo. Tem essa criança aí? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte e comentário. Ronca, ronca. Oi, FM. Oi FM. Ronca, ronca. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. We'll be right back. aí galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Opa. Aliás, o China está prestes a lançar seu novíssimo disco e terá duas datas no Oi Futuro Ipanema. Aqui do lado, 22 e 23, se não me engano, sexta e sábado de julho. Depois vai São Paulo. All the loving is loving. All the kissing is kissing. All the loving is loving. All the kissing is kissing. Aí o fundo, o John Mayer com Eric Clapton, Blues Breakers. Um disco lançado em julho de 1966. Praticamente o primeiro degrau da carreira musical. Da carreira musical, porque as outras carreiras do Eric Clapton também sempre abundaram de forma sinistra, né? Mas a carreira do Eric Clapton praticamente começou nesse disco. Dali ele se enveredou por todos os caminhos que a gente tem ideia deles. Eu já mostrei essa edição mega especial, CD duplo do Blues Breakers, John Mayer e Eric Clapton. E aí, Alcir, a perguntinha de hoje: a troco de que mais uma vez Eric Clapton está no programa junto com John Mayer? Por conta da nova visita que Eric Clapton fará ao Brasa. E mais ainda por conta dos preços que foram informados, sobretudo da apresentação que ele fará no HSBC no Rio de Janeiro. As pontas da linha são: o mais barato, 240 merréis, nível E, é ali perto do centro de Teresópolis. Vai juntar a rapaziada ali, comprar 240 merréis e assistir ao show do Eric Clapton lá de Teresópolis, que é longe pra Meireles do palco. Manja, 240 merréis o mais barato. E o mais caro? E o mais caro, meu querido Alcir? Sabe quanto? 950 pirulitos. Meu amigo, qual é a realidade? Qual é a realidade? O que que justifica um preço como esse? Ah, primeira fila, tá bom. Pô, pode cobrar 3 mil reais. Até uma boa ideia para a produção de shows. Coloca 30, 40 pessoas que podem pagar 3 mil reais em shows grandes assim, no palco, ali do lado do palquinho. 40 pessoas, façam uma ação beneficente, o dinheiro inteiro vai para alguma causa interessante, ou não, mas bote ali em cima do palco quem pode pagar 3, 4, 5 mil reais para ver essas estrelas que cada vez mais vêm ao Brasil. Agora, não é no palco, é na plateia normal. Tem uma vinhetinha aí pra gente passar pra outra música? Olá, aqui é a Ana Canhas e eu também tô no Ronca Ronca da Oi FM. Que momento, hein? Mas aí, Alcir, a gente poderia solicitar à nossa audiência uma rápida matemática para dizer quanto mais ou menos que um cidadão vai gastar pagando esse preço de 950 pratos. O cara é fissurado no Eric Clapton. Fissurado. Ele tem que ver o Eric Clapton e perdeu das outras vezes. Então é agora ou nunca. E o cara vai deixar de comer, vai assaltar. Manja, vai dar um calote. Vai a pé para o HSBC, mas vai pagar 950 pratas para ver o Eric Clapton, que é o sonho da vida dele. Outros, com mais cascalho no bolso, vão de carro, vão pagar estacionamento, um birico-tico, né, um somebody love. Quanto que alguém vai gastar no total pagando 950 pratas para ver o Eric Clapton? Essa é a perguntinha matemática que eu faço à nossa audiência. No estacionamento, gasolina, flanelinha, vai dar quanto? 950 pratas, meu amigo. Ou que seja, essa matemática acabe em R$1.200 no total. É dinheiro para o Ike Batista, cara. e recentemente eu cruzei com ele no supermercado popular e o Ike Batista compara preço. Estava do meu lado, comprando um iogurte. Ele vê o preço. Ah, que isso aqui está R$3,15. Ele falou com a mulher dele. Não, vamos lá no Mundial porque lá está R$2,80. E o cara é um dos 10 milionários do planeta. Na hora que chegar para o Ike Batista e falar assim, Aikinho, tu vai pagar 950 pratos para ver o Eric Clapton. Ele vai estrelar, porque é muito dinheiro. Nada justifica um preço desse. E as pessoas não fazem nada. Esse que é o pior. A desgraça do negócio não é o valor. É as pessoas acharem normal. E as pessoas vão pagar. O Ike vai ficar injuriado. Vai pagar? Vai pagar. Mas ele vai soltar o marimbondo pelas ventas. Vai ter que ter mais gente para colocar essa indecência que é cobrar 950 pratas no HSBC, não é no Teatro Municipal, na Sala Cecília Meirelles, ou no Oi Futuro Ipanema, para 200 pessoas, Eric Clapton, cobra 950 pratas, preço único. Aqui é Alvinho Lancelotti do Fino Coletivo. Tô também junto com vocês toda terça curtindo esse programa. Abraço, coletivo. If you wanna live, treat me good. If you wanna live, live, I beg to treat. I'm like a walking razor, don't you watch my size, I'm dangerous, said I'm dangerous. I'm like a walking razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you are a bully, treat me good. If you are a bully, I beg you treat. Like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you are a chucky, nobody chucky for me. If you are a chucky, nobody chucky for me, yeah. I'm like a stepping razor, I'm dangerous, I'm so dangerous. I'm like a chopping razor, don't you watch my size, I'm dangerous. If you eat asphalt, then may you treat me good. If you drink lead soup, you better treat. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you a bull bucker, nobody buck from me, yeah. If you a dumpy, away from me. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor, walking life, I'm dangerous. Oi, Maurício. Quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. You better treat me good. Como sempre no clima da batatada, eu disse que essa semana o Ronquinha estava sonorizado pelo Red Hot in Rio, mas não, foi semana passada. Essa semana é com esse disco que eu fundo, ó. Peter Tóxico, Equal Rights. Um lançamento espetacular da Sony, junto com outro Legalized. Edição mega especial CD duplo, entupido de faixas em dub, sobra de gravação, um som muito cru do Peter Tosh mesmo, acompanhado por Sly and Robbie. Discos fundamentais na discoteca de qualquer cidadão, meu amigo. Olha que situação, Alcir. O Jefferson diz o seguinte: Malvar, o show do Eric aqui no Hell acontece no dia 9 de outubro, certo? Então é véspera do meu aniversário. Voltando à fita. Malvar, o show do Eric aqui no Hell acontece no dia 9 de outubro, certo? Então é a véspera do meu aniversário. Era o presente perfeito. Até havia comentado isso com o Leon quando fiquei sabendo do show. Só que o preço melou o meu presente. Até porque, além do preço do ingresso, HSBC Arena é difícil acesso para mim. Fica para a próxima, né? Eu espero que sim, Jefferson. Não sei quando o Eric Clapton voltará ao Brasil. Essas possibilidades a gente tem que pegar a unha. Mas como diria a turma das antigas, é uma situação incendiária, vamos dizer assim. Fogo, é fogo. E aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício, Martinho da Vila, tô ligado. Imigrante, imigrante, imigrante. emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant, immigrant, immigrant punk. You are an immigrant, immigrant, immigrant punk. I am an immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hopefully I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I am good to her. Ha, whoa, whoa, whoa, wally, yo. I legalize me. Ah, whoa, whoa, whoa, wally, yo. I realize me. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in USA, I'm still holding up in all my ways. I got our friends, we got our band, we still make sound. You can stand without getting out of bed, without banging on some big old pot. But I'm relaxed, I'm just looking around. Hopefully I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ha, whoa, whoa, whoa, whoa, yo. I legalize me. Ah, whoa, whoa, whoa, whoa, yo. I realize me. Now party, Rio. Of course we immigrants wanna sing all night long. Yo, don't you know the singing solves the troubled soul? So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up an immigrant, immigrant, immigrant punk. Yeah, immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. What about it, Dali Day? Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Oi, oi, oi, immigrant, immigrant, immigrant punk. What about it? Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Hey, Macarena! Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Hey, marijuana! Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello. Directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Gravado aqui, nesse exato estúdio. Eu, Geninho, Geninho Roots. Immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Alcir, tem a ouvinheta do Edivaldo, nosso ouvinte, que mandou hoje. Ele mandou durante o programa. O Alcir foi ali junto a essa tecnologia espetacular que a UFM nos oferece e já colocou a bagaça no ar. Pau no burro. Aí, voltando à fita. Essa aí é pra você, Maurício. Parabéns por esse programa maravilhoso. Aqui é Edivaldo Amorim, falando de São José dos Campos, São Paulo. Aí, pessoal de cabeleira alta, um grande abraço para vocês. Valeu! Então a historinha é essa. Utilize essa pauta ou qualquer pauta que você queira. Envie seu áudio, como fez o Guto, como fez o Edivaldo, para o e-mail roncaronca@oifm.com.br. Terça-feira que vem, os que tiverem uma condição de áudio, né, Alcir, razoável para a gente colocar no ar, estamos falando para o Planeta Rasgando Brasa de Porto Alegre e Recife ao vivo. entrarão terça-feira que vem no Jumboteco. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Meu bujãozinho tá 5 minutos. Então, a rapaziada como o Cristiano, que já está babando na fronha, aí vai embarcar naquele soninho, vai tirar um berço gotoso, maravilhoso. Porque nós vamos ouvir uma música que é um clássico da humanidade, um clássico da humanidade. E o interessante é o seguinte, vou contar a historinha antes. É uma música tradicional, certamente britânica, que foi gravada pela primeira vez pelo cidadão que nós vamos ouvir agora. E aí, o que aconteceu isso ali em meados dos anos 60, 64, 65, quando essa gravação aconteceu? Um outro cidadão, que acaba de lançar um disco, eu estou devendo mostrar aqui, um gêniozinho da música planetária, ouviu esse cidadão que nós vamos ouvir agora com essa canção e pegou a música e lançou mundialmente. Eu tenho a impressão que ele lançou como sendo uma música dele. E a coisa foi consertada anos depois, inclusive em termos de grana mesmo. Rapaziada que tá babando, vai... Olha isso, cara. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt. Parsley, sage, rosemary and thyme. Without no seam nor a needlework, and then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary and thyme. Between the salt water and the sea strand, and then she'll be a true love of mine. Tell her to plow it with a lamb's horn, parsley, sage, rosemary and thyme. And to sow it all o'er with one peppercorn, and then she'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle of leather, parsley, sage, rosemary and thyme. And to thresh it all out with a bunch of heather, and then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Boa noite, ouvintes aí da UFM, que é o Maurício Takara. Falando aqui ao vivo no Ronca Ronca. É isso aí. Uma grande satisfação, assim, já tinha ouvido falar muito do programa e aí fui atrás, ouvi algumas gravações e prazer estar aí. É isso aí, cara. Muito obrigado, xará. Aí ao fundo, o gêniozinho do Martin Carter, que recentemente completou 70 anos. Essa é uma compilação dos muitos discos que ele já lançou, intitulado Essential, um CD duplo de tirar pica-pau do oco. Essa música é do primeiro álbum do Martin Carson, lançado em 1965. Então, suponhetando que ali naquele início dos anos... O que foi, senhor? No início dos anos 60, em Londres, na Inglaterra, ele corria qualquer birosca mandando a música basicamente tradicional britânica. E o Paul Simon era um cara que estava com residência fixada em Londres. E tinha um outro caboclinho americano ali também, no início dos anos 60, que bebeu muito nessa fonte, tal do Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. Aliás, essa é uma pesquisa muito interessante para os nossos ouvintes captarem essas informações de como o Paul Simon e o Bob Dylan beberam na fonte da música inglesa para alguns poucos anos depois realizar seus discos mais referenciais. Estou falando final dos anos 60. Tá bonito isso, hein? Roddy Frame. Cristiano acusa o golpe, ronca muito, colírio no olho e ouvido no radinho, e a fronha babada. É um espetáculo. Não deixe de participar do Ronca Ronca durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Amanhã, o áudio completo dessa edição do programa e a lista completa também mais cedo em roncaronca.com.br. Agradecer a frenética participação de nossa audiência, o Thiago Mamede, André Rosa, o Jefferson, Marcelo Wazen, Jonas Della Brida, o Xará Maurício, vários Maurícios aqui, o Charles Otani, Redivaldo. Um abraço saudoso para meu querido Túnel, tá sumidinho, para Meirelles, vê se aparece, maluco. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.